Dai dois. Pesado. Dos maloqueiros. Daquele jeito. Daquele jeito. Dos maloqueiros. Aqui ninguém falha. Dos maloqueiros. Pra vagabundo nenhum bota defeito. Se liga. Nós surgimos da subida. Sua DSA. Dos nazistas, otários, racistas. Também tem o lista, incluindo fascista e malufista. Propõe meu ponto de vista, sempre na ofensiva. Aqui é nacionalista, ideia progressiva. Se liga, sobre as pistas, paulistas, nortistas, sulistas, nordestinas. Enéas ativista em todas as vilas do Brasil, guerrilha. Coisa que mais me irrita, otário, que esnobar de artista. Só do colunista, que fica de fofoquinha. Maldade te convida, limpa o veneno que tá escorrendo. Homem preto não tem emprego, estás pra não sentar o dedo. Subir o gás não é tão simples quanto acender o isqueiro. Seu é seu, meu é meu, respeito é respeito. Ah! Só lamentos, comédia, chorão. Parece criancinha, sangue bom. Patricinha, sangue bom. Mando verso por intuição. Querem a nossa união. Pode dar doido, os maloqueiros. Sou de patrão enfiado. Seu tapetão, seus carros importados. Só bebedeira influenciado. Essa fumaça do... É fato rasgo, não estou rindo. Não estou me divertindo. Subindo palanque, continuar mentindo. Tinha que tomar é tiro. Os maloqueiros. A todo momento. Os maloqueiros. Na forte que suporta. Os maloqueiros. A gente representa do jeito que vem. Que vem. Pesadelo da elite tá de volta, não morrendo. Um, dois, pilantra, não tem boi. Três, quatro, mais um foi pro saco. Cinco, seis, chegou sua vez. Sete, oito, FAS dá humor. Um, dois, pilantra, não tem boi. Três, quatro, mais um foi pro saco. Cinco, seis, chegou sua vez. Sete, oito, aqui é pau de dez, dois. Acredito no que digo na rima, eu sigo dois palitos, vai cheio de paulada. João Kleber, ratinho, malandro, certinho. Que subestimam nossa inteligência, TV meu besta. Amaury Júnior não é referência, bilhões. Com a telecena, dou uma merreca pro povo. Tô de corno, dá sono, música que vive através de suborno. Que promove a mídia da nojo, eu falo outro. Vou suplicar com a fome, é crime doloso, aqui não ganha ponto. Desde 60 e pouca, Globo é mesa podreira. Nociva, consumista, americanista, aparência sem democracia. Imaginava, mas não sabia que existia tanto... Tanto refrão bosta, tanto bosta, fazendo refrão e comédia. Abro mão da luta nem das ruas. Mesmo a tela cheia de p*** balançando as bundas. Maldade perpetua, só você que é estrutura. Não me chame de truta, pois não sei qual é a sua loira. Pergunto pra quem que serve. Eliana, Jaqueline, Ione, Claudete, Xuxa, Feiticeira, Angélica, Galisteu, Carla Pérez, Patifaria, prossegue com o programa da Hebe. Os maloqueiros. Os mano tem o dom. Os maloqueiros. Se bem a boca quando for dizer meu nome. Os maloqueiros. Aqui é uma cidade, cabo de vassoura.